É sempre um prazer falar para vocês, para a vossa rádio. Cumprimentar também os ouvintes. Sim, tem sido um desafio grande, mas bastante enriquecedor. Encontrei uma casa, apesar de todas as dificuldades, organizada, com gente boa, que gosta do clube, que trabalha para o clube. Isso tem ajudado. Estamos numa fase e num campeonato bastante difícil, né? Um campeonato bastante exigente. Andamos com a casa às costas, começámos um pouco mais tarde que outras equipas, ainda houve alguma dúvida se a equipa do Oliveira do Hospital iria avançar ou não este ano para a competição, mas isso não fez com que nós baixássemos os braços, unimos-nos, fomos também em busca daquilo e perceber rapidamente o ADN do clube, das pessoas que já estão há muitos anos no clube e que trabalham para o clube, e isso tem sido a nossa força, como eu disse ainda há pouco tempo também numa outra entrevista, a força do Oliveira do Hospital está nas pessoas que lideram, que nele trabalham, nos nossos adeptos também que nos têm acompanhado, mesmo não jogando no nosso campo em Oliveira do Hospital, mas nós temos aqui dado também a resposta que eles procuram. Temos sido uma equipa também com alguma regularidade, fizemos uma fase do campeonato para já até ao momento positiva, uma Taça de Portugal que embora não tenhamos saído da maneira que merecíamos ter saído, onde chegámos a uma quarta eliminatória da Taça de Portugal, onde eliminámos uma equipa da Primeira Liga e da Segunda Liga na mesma edição. Enfim, sabemos que ainda nada está a ganho, mas que até ao momento, e mesmo pelas palavras do Presidente, também lhe agradeço, que fez no jantar de Natal, uma mão humana fantástica, que com a formação também bem representada, foi uma noite fantástica, mas pelas palavras também do Presidente, ele está satisfeito, mas também sabemos que ainda nada está conseguido. Até agora o balanço é positivo, mas ainda há muito trabalho pela frente, e a fase decisiva vem agora também, a partir de janeiro, os próximos 4, 5 meses de fecho do campeonato, é o que vai decidir também o desfecho, e sabemos que o futebol é muito isso. Justo ou injusto, o futebol é, as coisas é como terminam, obviamente que é melhor começar e estar bem nesta fase do que estar mal, mas ainda não é sinónimo de sucesso final, que é esse que nós trabalhamos para alcançar. Nuno, o Oliveira do Hospital, enfim, nesta primeira volta, houve ali uma altura que teve que se ajustar, enfim, com alguns jogadores, também uma altura em que quase todas as semanas, para não dizer todos os dias, aparecia um jogador novo. Eu na altura perguntei, lembro-me perfeitamente, no início, quando foi, enfim, lançar este campeonato, que perguntava ao Nuno se era mais difícil entrar da maneira que entrou, ou seja, quase como uma equipe a ser formada de início, penso que teve 4 ou 5 jogadores só que transitaram da época passada, seria mais difícil isso, ou seria mais fácil ter já uma equipe montada para isso? O Nuno na altura respondeu-me que talvez fosse mais fácil agora, porque se ajustava àquilo que o Nuno desejava para a equipa. Acabou por acontecer isso, mesmo com estas semanas que o Oliveira do Hospital acabou por ter quase sempre a chegarem jogadores até se conseguir ali ajustar o plantel, tornou-se mais fácil? O que é que entende? Sim, de certa forma, para outros jogadores novos também, se eles ajudarem nessa adaptação e se houver logo uma rápida identificação daquilo que é o trabalho, que é o modelo, que é aquilo que são as ideias do treinador, as coisas são fáceis, não há vícios anteriores, não há ideias já anteriores em que fiquem já muito também ligados àquilo que estava anteriormente. Pronto, eu vejo, tento sempre ver o lado positivo das coisas, também porque não há outra forma de ver, porque obviamente também se transitassem a maioria dos jogadores da época passada para esta, também iria ver qual era o lado positivo disso, da estabilidade, de corrermos menos riscos relativamente a isso. Há sempre os dois lados das coisas, e efetivamente também tive a sorte de ter jogadores que rapidamente também assimilaram as ideias, rapidamente perceberam que as dificuldades no clube, e o facto de não termos campo próprio, não termos um relvado natural para treinarmos regularmente, e outras dificuldades que teriam que ser encaradas de uma forma também com positivismo e com capacidade e esforço e união, E pronto, neste momento já há um entrosamento, o grupo já se conhece bem, poderão haver agora algumas, nesta paragem de inverno, alguns ajustes, mas que ainda não é certo que os vamos fazer. Estamos a trabalhar nisso agora nestas semanas de paragem. Para já o balanço é positivo, foi um desafio enorme, é um desafio enorme porque sabemos que lutamos com equipas e com orçamentos e estruturas muito bem preparadas e com ambições muito grandes nesta liga, mas o grupo desde o início tem dado resposta, embora seja 90% do grupo seja novo e neste momento já estão bastante identificados e bastante aqui familiarizados com o que é o clube e é com esses que eu conto e é com esta capacidade de trabalho e união que só assim é que poderemos atingir os objetivos. Sim, até porque por aquilo que eu andei a observar e a ver e naturalmente acompanhando os jogos, o Nuno já tem uma base de jogadores que utiliza e os mais utilizados, que será essa base da equipe. Naturalmente que isto, como disse, estar nesta altura na tabela classificativa na sétima posição com 15 pontos, não quer dizer nada porque se pode ficar em quinto e depois na outra fase pode-se ainda descer de divisão. Enfim, isto neste campeonato de algum modo se pode considerar ingrato, porque uma pessoa até pode ser quinto ou sexto nesta fase e depois de ser, como pode também, enfim, é o revés da medalha, como em tudo, acaba por ser aquele que, como um académico e outros, andam a lutar para tentar sair da zona final, pois na outra fase podem dar o pulo e conseguir uma melhor classificação. Terão as equipas que se ajustarem a esta nova maneira de estar nestes campeonatos e nesta Liga 3, porque, como dizia ontem o Presidente da Associação de Futebol de Coimbra, Horácio Antunes, que uma falha ou um tropeço pode ser fatal para uma equipe destas. Concorda com isso também? Sim, é um modelo de campeonato que nós, pronto, quando entramos nele e começamos a trabalhar, conhecemos-lo, não é? Já sabemos as regras do jogo, de certa forma. De qualquer forma, não é um campeonato que agrada a maioria dos treinadores e a mim particularmente não agrada, porque eu gosto de campeonatos por meia regularidade. Fazer um campeonato direto, a classificação que ficasse ao final, frontar todas as equipas em casa e fora, era assim que a classificação deveria ficar. Isto é quase um campeonato que permeia quem acaba melhor. Às vezes a situação de uma lesão, a situação de da equipa no final não estar tão bem, seja por que motivos for, mas isto não permeia a regularidade, mas é o modelo de campeonato que temos. Nós treinadores também já estamos habituados à pressão e àquilo que é os modelos competitivos, aquilo que é a pressão de treinar em um país como Portugal, onde há muita competição também e onde há muito bons treinadores, onde há muito bons jogadores, onde efetivamente nós temos de estar sempre a trabalhar no limite para podermos estar a trabalhar e para podermos estar a competir da melhor maneira e com os melhores resultados possíveis. É um modelo de competição que existe numa liga tão competitiva como esta, mas é como dizem bem, podemos ficar em quinto lugar e descer, podem uma equipa estar em último lugar e manter-se, como aconteceu na edição passada, aconteceu isso com um ou dois clubes na série onde eu estava, na série Norte. Enfim, mas não vamos pensar nisso, vamos continuar a nossa caminhada jogo a jogo, vamos continuar a trabalhar com a mesma humildade e com o mesmo afinco para defender as cores do Oliveira do Hospital e para dar aquilo que as pessoas também nos têm dado, que têm sido pessoas também sempre muito, muito prestáveis, a direção sempre a apoiar naquilo que é mesmo nos momentos mais difíceis, que foi a saída da Taça de Portugal, da forma como foi, sempre sentindo estabilidade, tranquilidade para trabalhar, mas também das nossas responsabilidades, demos logo resposta a seguir a essa eliminatória, a esse jogo menos conseguido, com uma vitória com o Sporting B por 3-2 em nossa casa. Desde aí ainda não perdemos. Temos 5 jogos sem perder, sempre a pontuar e a tentar manter e aumentar, quem sabe, esse registro para a segunda volta. Mas sabemos que é um campeonato que, enfim, nós não vamos pensar em agora baixar forma para depois estarmos em melhor forma na última fase, que isso não nos garante, é tentarmos jogo a jogo, continuarmos a trabalhar da melhor maneira para tentarmos a amelhar o máximo número possível, sabendo que ficar numa posição da tabela superior nos dá alguma margem de erro na fase seguinte. Obviamente que fantástico seria ficar nos quatro primeiros, porque aí teríamos logo a manutenção garantida, mas sabemos que isso, pronto, é um desafio que ainda é possível, é um objetivo que ainda é possível, mas sabemos que é muito difícil, mas vamos continuar a trabalhar e quem sabe, enquanto matematicamente for possível, quem sabe, ficar na melhor classificação possível. Esse é o nosso foco, jogo a jogo, tentar amelhar pontos como temos feito até aqui. Não, duas perguntas só mesmo para finalizar. A primeira é, a taça, o efeito Taça de Portugal, houve ali, enfim, jogos, e Oliver do Hospital já o tinha feito pelo início da época, pela época passada, andar, enfim, nas bocas da comunicação social, mas depois com os jogos que lhe saíram em sorte na taça e que acabou por vencer, primeiro Lusitânia Dolorosa após penaltis, após prolongamento, perdão, depois o Estrela Amadora, com grandes penalidades, o Rio Ave por penaltis, e depois aquela saída em glória, como disse, frente ao Lanques, Vila Verdense por 7-0. Mas estes jogos, estes três jogos, com o Rio Ave, Estrela Amadora e Lusitano, também criaram alguma expectativa na própria clube, porque houve um jogo desses que numa conferência de imprensa no final dizia que tinha algum receio destes bons resultados, porque poderiam ter algum efeito no campeonato nos jogos a seguir. Teve esse receio, e houve ali algum empolamento da equipe ou não? Não, acabei por não sentir isso, porque a equipa foi mantendo alguma regularidade. Efetivamente, esse jogo com o Lanque Vilaverdense, nós vinhamos de um jogo há menos de 3 dias, há menos de 72 horas, um jogo à noite, um jogo difícil em Alverca, e conseguimos um empate e tivemos próximos de vencer. Num campo difícil, depois foi uma viagem longa, complicada. Quase norte a sul. Tivemos pouco tempo para descansar, pouco tempo para preparar o jogo do Lanque. Depois não abordámos o jogo, se calhar, da melhor maneira. Um cansaço acumulado da equipa, o facto de começarmos logo aos menos de 10 minutos de jogo, já estava 2-0, quando entrámos no jogo já estávamos a perder quase, enfim, foi um dia em que correu tudo mal. A equipa adversária também, cada vez que ia à baliza, fazia golos. Nós sabemos que o futebol é isto, às vezes acontecem coisas destas. Agora fiquei muito satisfeito com a resposta da equipa. Desde aí, logo no jogo seguinte, esse jogo foi à meia da semana, no jogo seguinte ganharmos o Sporting B e depois tivermos uma sucessão de resultados como foi até aqui, sentiu que a equipa é uma equipa de caráter, que se sentiu magoada, sentiu-se sentida, quis dar a volta, quis mostrar união e o fez, e tem feito com resultados. Também digo, do balanço que faço desta fase, que até ao momento também fruto de alguma inexperiência, jogadores novos, jogadores estrangeiros, também alguns que nunca jogaram nesta liga, temos mais de 50% de jogadores que nunca jogaram nesta liga, não têm outra queixa e experiência, temos uma equipa muito jovem, que ainda estamos a construir, que merecíamos ter alguns pontos a mais do que temos neste momento. Perdemos alguns jogos nos descontos, aos 91 minutos, com o Belenenses, recordo que o Leiria estávamos a ganhar 3-2, fomos perder 4-3 com duas penalidades, junto ao final, também já depois dos 90 minutos. Enfim, estamos a pagar também um bocadinho daquilo que é a inexperiência ainda deste plantel, um plantel jovem, mas no geral é como digo, para já nota positiva, mas vamos continuar a trabalhar e a resposta, vamos fazer as coisas jogo a jogo, sem criar pressão, sem criar ansiedade, e é nesse aspecto. Efetivamente, a caminhada da taça foi muito boa. Essa parte final não foi a melhor, não era assim, merecíamos e deveríamos ter saído, até que se calhar, por termos ganhado uma equipa da primeira e segunda liga nesta mesma edição, merecíamos, se calhar, ser uma equipa grande, mas isto, o futebol não é de merecer, aconteceu assim, não tínhamos dessa maneira. Foi de certa forma também para demonstrar que o nosso caráter, a forma ou da fibra que nós somos feitos, nós, Clube Oliver do Hospital, e as pessoas que nele trabalham, e pronto, e assim demonstramos, assim demos logo resposta, e agora estamos cá para continuar a fazê-lo. Não, agora vem o tempo de descansar, entre aspas, porque não se descansa, há trabalho para fazer, até porque agora vem aí uma fase dura, e essa fase chama-se Caldas em casa, Belenenses fora, Moncarrapachense, jogos que são importantes depois desta paragem para começar bem, ou pelo menos para fazer esta segunda volta melhor. já conseguiu o empate no Real, já é um bom começo, mas agora esta fase de interregno, ganhar forças e então para este ciclo de jogos. Alguma expectativa para estes jogos? São importantes nesta altura, neste início de segunda volta? Sim, faltam 10 jogos para terminar esta fase, 30 pontos em disputa, e são jogos, todos eles, muito, muito difíceis. Na segunda volta, por teoria também, e por experiência, que todos temos que andamos no futebol, mesmo nas determinadas áreas, mas sabemos que é assim. As segundas voltas são sempre mais difíceis de melhorar a pontos, as equipas batem-se porque sabem com tudo o que têm, porque efetivamente é a fase que decide e que define as posições para a fase seguinte. Vai ser tudo mais apertado, vai ser tudo mais complicado para todas as equipas, para definir os lugares também da tabela classificativa. Toda a gente quer ficar o melhor posicionado possível, como falámos há pouco, para depois atacar a última e decisiva fase. Por isso prevejo jogos definidos ao pormenor. Vamos tentar aqui eliminar essa tal experiência, estas tais pormenores que nos fizeram perder pontos e esses pontos a mais que poderíamos ter que nos fugiram da primeira volta, mas sabendo que os jogos vão ser mais apertados, vai ser mais difícil ainda pontuar, os pontos vão ser mais caros nesta segunda volta, nestes 30 pontos que faltam. Caldas é uma equipa difícil, vamos agora preparar estas 3 semanas com vista ao jogo do Caldas e depois uma deslocação também bastante complicada ao Belém, não é? Um estado mítico e é um clube também fantástico, está nesta divisão, mas em todos os jogos vamos tentar bater e da forma como temos feito até aqui, com humildade, com empenho, sempre com os olhos postos nos pontos, naquilo que no final vai ser o retrato daquilo que vai ser o nosso trabalho, que é a pontuação final. Pronto, e é com isso que vamos trabalhar, sabendo que cada jogo vai ser uma final, vai ser jogos bastante difíceis. Juntamente com isso, como Alvinho disse e bem, vamos estas semanas também aproveitar para trabalhar e fazer alguns reajustes, fazermos um balanço, trabalhar coisas que não tivemos tempo para trabalhar durante as semanas do campeonato e tentar melhorar, e acredito que todas as equipas irão aproveitar para fazer isso. Vão ser semanas de muito trabalho, mas que, pronto, que também fazem parte daquilo que é a preparação de uma época, aqui uma preparação agora intermédia, uma mini pré-temporada agora de 3 semanas para preparar os meses que faltam para o fecho do campeonato. Naturalmente o próximo jogo então já acontece no próximo ano, no dia 7, o Oliveira do Hospital recebe o Caldas. Nuno, só tenho a agradecer de facto a uma segunda-feira, um dia de descanso dedicado à família, estar-lhe a tirar estes 20 minutos. Foi um prazer de facto, como sempre, falar com o Nuno e certamente marcamos encontro para esse Oliveira do Hospital Caldas. Desejando-te e aproveitando nesta altura para lhe desejar um feliz Natal, um feliz ano novo, com muita saúde, com os seus, que é o mais importante, e começarmos depois de janeiro. Eu não digo com o pé direito, é com os dois pés direitos, que era o melhor para todos. Também vos agradeço, ao Alvinho também, assim, à família também, a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, aos sócios e simpatizantes do Oliveira do Hospital. É com enorme orgulho também que estou a defender as coisas deste clube também, que me diz muito, e também como oliveirense que sou. E pronto, e é desejar a todos um ano cheio de saúde e de coisas boas. E também agradecer ao Alvinho a forma também como tem, desde que cheguei ao Oliveira do Hospital, também tratado, e também aqui aproveitar para desejar tudo do melhor, e que seja o próximo ano também repleto de coisas boas para vocês todos e também quem trabalha na Rádio Boa Nova. Está bem?